impressão de que não era a primeira vez. Quando te vi, tive certeza de que não seria a última vez. Não seria a última vez. Como é que eu posso te encontrar mais uma vez?